dois, três, cinco, contato radar, dessa vez chegada perto para 4000 pés, Canedão no 020. Passa nível 1 na linha 0, chama o centro em 128, decimal 35, plano 1, 2, 3, decimal 8. 3, 2, 3, 5, 2, 3, 8. Pegar na minha espada, já vai. Boa. 235, desça para 2 mil pés, cancelado as restrições em Pelo, Terminal na 020. 235 autorizado, sinal e alerta que se vê, com a mídia estabilizada. Estou ligado visual, estou com a 2635, contato final e o SXR chama o planeão no 8.95. 18.895. Corre Salvador, Azul, 435. Azul 4235, autorizado pouso, 160 graus, 069. Yes, 230, clear to line up and maintain. Azul 4298, nos solos 39, liga direita e táxi via Echo Foxtrot, Alfa, antes da Juliette, mantém a posição. Echo Foxtrot, Alfa, da Juliette, mantém a posição, azul 4235. 4235. Tower American 330, heading frequency, runway 10. Roger. Clear for takeoff, runway 10, 170 degrees, 06 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 230. Desça via chegada do Med 1 para 3 mil pés, Canelão no 020. 3 mil pés no 020, possibilidade de a gente voar o 3 mil pés. Seja o que usa o ILS-XR, solicita outro procedimento, confirme. Mas tem o risco. A 3305 voo e 4, após o 4 completa a chegada do Med 1. Guardando o final do procedimento, eu e essa que você viu no zero. Sim, Marcelo, uma etapa e depois completa, tá? 3305, obrigado. Contato radar, deixa via chegada perto para 4 mil pés, Canelão no 020. Retrovando 78, contato radar, deixa via chegada no Med 1, está no nível 050. E 4, retrovando 78. Lida ingresso, posição 03, azul 4235. Lida ingresso, 03, 4235. América 230, contact Salvador, approach control 120, this morning. Bye-bye. Bye-bye, América 230. American 330, 1000 for flight level 360. American 230, contact the departure, climbing in for travel 360, number departure. Number departure to flight level 360, American 230. 970, complete final, e essa acceleration é torre 1-8-9-0. Bono, edição 900, bono, 970, boa. Salvador, boa noite, voo 1970. 970, avistado, autorizado pouso na pista Novela, 150 graus, 069. Autorizado pouso, pista Novela, voo 1970. Para 2010, General 020, autorizado o Elenço com o localizador. Comendo o localizador, Tração 3305, Tração 2010. 3178, pós-Bomé, dessa via para 2010, General 020. Para 2000, 020, no solo 50, vira direita, via Delta Eco, após Alfa Kilo, em posição 2 Lima do Pátio 3, observe o sinalizador para o estacionamento. Você poderia repetir a instrução, cara? No solo 50, libere pista agora direita, via Taxi Eco, após Alfa Kilo, posição 2 Lima do Pátio 3, observe o sinalizador para o estacionamento. Eco, Alfa Kilo, 2 Lima, Pátio 3, o Sirius K, dentro do sinalizador, eu vou 970. Pátio 30, PS Level 170, contact Recife, frequency 126.85, Sanibu 125.45. 3685, American. 230, good night. Complete final, chama a torre 18.95. 2178, autorizado final, e ele é que se reforma estabilizado. Estabilizado final, desce 3, reforço canal de 5972, desça e mantenha 3.000 pés, terminal no 020, reduz a velocidade para 220 mais. Azul 4980, autorizado a linha e manter, pista 90. Azul 4980, autorizado a linha e manter. No solo 55, livre à direita e táxi na posição 5 Lima do Flat 1. Posição 5 Lima, Flat 1, autorizado, 3305. Posição 5, Flat 1, posição 5, Flat 1. 5, Flat 1, posição 3305. Azul 4980, pista livre, autorizado decolar, 140 graus, 069. Eu não vou ter semana de 5. 224, clear the med 1 arrival, descending maintain 5050, QNH 1020. Salvador, Santa 178, autorizado pouso, pista 10, 150 graus, 079. Autorizado pouso, 10, Santa 178. Azul 4980, decolou 57, chama controle 10, 18. 20, chamada 4980, boa noite. Número 2 para pouso, agora a autorização de pouso. Santa 3178, no solo 59, livre à direita e táxi. Alfa, Juliette, posição 07, parte 1. Prontinho, levando à direita, segue Alfa e Juliette, disparo o portão 07. Pista livre, autorizado pouso, 170 graus, 05 graus. Livre pouso, Rio 5972. 5972, no solo 02, libera direita, táxi via Alfa Kilo, posição 06643. 0410. O Chanel 6313, autorizado a decolar, 150 grau 049.